Cristo salva o pecador, dá-lhe um novo coração. Ao contrito com amor, oferece salvação. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede já que Cristo quer libertar o pecador. Cristo salva o pecador e concede-lhe perdão. Aceitai o bom Senhor, aceitai de coração. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede já que Cristo quer libertar o pecador. Vinde todos e achareis plena paz no Redentor. Vinde então, recebereis vida eterna no Senhor. Confiai